3, bom dia, contato radar, DCV chegada a Conf para 4.000 pés, Lagar 10017. Eu passo a nível de voo no 5-0, chamo o centro do Recife na frequência 1-2-8, decimal 3-5, alterne 1-2-3, decimal 8. 2-2-3-5, 1-2-3-8, centro de volta, fechando, obrigado. Essa no 0-2-6-A, né? Confins 5126, autorizado Confins via Otazulu 21, nível de voo 340, saída Arbor 1, transição Elefa, após Elefa direto Tozop, onde intercepta aerovia, decolagem da pista no 0, primeira curva à direita, transponder 5227, frequência do controle Salvador 120, decimal 8. Após para o Chivec, acionamento portão 01. Resumo, passa nível 120, chama o centro do Recife, frequência 1.2000, alterna 1.2008. 026, reporte pronto para o táxi. Para 2000 pés, que é melhor 1097. 2000, 1017, com 1097. Para o ponto de espera da pista no zero, via taxiway Índia, sua direita. Reporte pronto, no ponto de espera, o QNH 10017. Via chegada ponta de ouro para o nível de voo 050, que é o 0097. O 1, Sierra Alfa, November, Victor Oscar. Obrigado. Geral 9972, autorizado direto de táxi. Alinhar e decolar, tipo no zero, vento 2, 1, 0 graus, meia dúzia de nós. Tomás e 3, autorizado final, e o SXR, pista no zero, foi estabilizado. Ok, autorizado, o XR, portaria estabilizado, voo 1, 0, 9, 3. Tucano 3153, aguarde mais um minuto com a aeronave na curta final. No solo 54, táxi via Fox e Alfa, reporte antes do táxi e Juliette. Então 3153, copy. Então 3153, autorizado Galeão via alta do plano de voo, nível 340. Saída Sanvo 1, Leda, Doclo. Decolagem da pista no zero, primeira curva à direita. Transponder 5233, frequência do controle Salvador 120, decimal 8. Autorizado 340, salvo 1, Leda, Doclo, 344, 5233, 208. Correto, 3153, reporte para o feedback acionamento, ponto 9. Pronto, 9, feedback acionamento. 3153, autorizado, feedback e acionamento, é Bosch Taxi. Autorizado. Juliette, o voo no 093. Voo no 093, autorizado Juliette para o portão 08. Juliette para o 08, voo no 093. Lavoura 9972 para pista vista. Grave 972, complete final, Yolanda Creation, Netor, Reuno 8995. 1895, obrigado, 9972. Cono 26, vai passar de voo 170, chama agora o centro Recife, na frequência 126, decimal 0, hotel 128, decimal 8. Tráfego avistado, autorizado pouso visto no 0, vento 2, 00 graus, 04 nós, o QNH no 0 no 7. Livre pouso na 1-0, 1-0, 1-7, 9-9-7-2. 3, 5-3, 1-6-4, 3-0-6-6, 3, 1-5-3, observe o 3-7 da Gol, já parquear no portão 8, e segue o táxi a parte índia até o ponto da pista no 0. Reporte quando pronto, QNH no 0, 1-7. 0-7, obrigado, táxi da CA, 1-0, pode voar. China 6225, bom dia, informação Gold, prepare saída Arbor 1 agora de 4. Arbor 1 vai mandar foto 9972, no solo 02, e vire à direita e Alfa Kilo até o Paz 3. Você vai liberar na Fox aqui e segue Alfa Kilo Paz 3, obrigado. 153, né, falada 05. Chame o controle 120 da cima 8. Obrigado, bom dia. Bom dia. O Xené 6225, no copo. O Xené 6225, autorizado Brasília, via Oca Zulu 17, nível de voo 380. Saída Arbor 1, transição Elefa, decolada 10, primeira curva direita. Transponder 5251, frequência do controle Salvador 120, décima 8. Então, voando para o nível 3470, subindo, certo? 3151, controle 5 5 8, posicionamento é 25. Rádio Chinamento 25, pode falar o feedback, acionamento, portão 02. Boa tarde. Azul 4069, Proscópio. Azul 4069, autorizado Campinas, via rota do plano de voo, nível 340. Saída Sanvo 1, Leda, Motiva. Decolagem da pista 10, primeira curva direita. Transponder 5253, frequência do controle Salvador 120, decimal 8. Autorizado nível 340, conforme o plano de voo, decola da pista 10, saída Sanvo 1, transmissão letra, transmissão ótima, no decolagem da curva direita, é o transponder 5253, e controle de saída 120.8, aqui na posição 3, azul 5, posição 4069. Azul 4069, cotejamento correto, reporte para o curso de acionamento, botão 3. Queremos botar, obrigado. 175, está em contato radar, voo direto Vomed, ele leva a chamada Vomed 1, chama ponto 10 de ajuda. 5, 2 sem montanha, nível de voo 050. Frequência do controle Salvador, 120, 8. Xaner 6211, autorizado Serial, nível 360, rota com quatro plano, sai na Salvo 1, Lida, Zóquilo. A pista é a 10, decola com curva direita, transponder 5256 e o controle após 1208. Xaner 6211, cotejamento correto, reporte para o feedback, acionamento portão 5. Muito obrigado. Alívio, Nacional do Atleio, Nacional do Atleio, Nacional do Atleio, Foi Salvador, Azul 4958, Diário de Tito. 4958, Bicho Macinha, 4010, Mineral 908. 4018, 458. Azul 2775, Bicho Macinha, 3010, Mineral 908. 3010, Bicho 908, Azul 2775. Eco, autorizado início do reboque, reporte para ingresso no pátio principal. Ok, autorizado início, reporte para ingresso no pátio principal, nossa estreia. Para 2.000 pés, prezado Elessa X-Ray, reporte localizador. 2.000 pés, prezado Elessa X-Ray, reporte ao localizador. Azul 275. Azul 4958, autorizado descida até 3.000 pés, general 908. Aqui até 3.018, Azul 4958. Passarelo 2229, voo direto SAP. Deixa e mantenha 4.000 pés, mineral 908. ITAP 4.000, com 1.200. Obrigado, 2.000, Renato. Passar, favor, Serra, Amador. GLS, plano 233. Plano 233, complete final do LS, chega a torre 18, décima hora de cinta. Deixa eu celular. Passar, Alfa, Golfo, Serra, controle. Passar, Serra, Índia, Quindia, para a piscina Grupo Zulu. Locado 0190 no transponder, setorizado da GL pela rota Interlagos, Alfa Foxy. 059, o QNH agora 1018. Perfeito, vamos ver agora, agora 233. Sola para o início do táxi do Embraer Azul, agora no através do 03, tem livre feedback e acionamento após táxi. A terminal de Aracaju. Táxi Azul 4069, opera na Ribeirão Preto, Serra Brava, meu papá. Autonomia 4 horas e 40, 109 PV. Azul 4069, táxi à direita via Índia até o contrário da pista 10, QNH 10018, reporte pronto, cadê a coragem? Azul 5, a Índia, ponte zero, aquela pronta, Azul 4069. Fala o chifre, Mariano. Mariano, meu amigo, copiado. Estimado de pouso. Torre de valor azul 4069, está com separação. Azul 4069, autorizado, anel e mantém o 0. Aliás, eu mantei o 0, azul 4069. Estabilizar LS X-ray, azul 275. Azul 275, complete o final LS, chama a torre 2345. Ano 895, azul 275. Azul 4958, desça para 2000 pé e autorizado LS X-ray, quando estabilizado. Para 2000, autorizado LS X-ray, contato estabilizado, azul 4950. 208, continua a aproximação, aguarde e fica livre. A gente vai guardar a pista livre, azul 277. O voo 233 no solo aos 28, libere via Fox, segue táxi, coração, libere via Fox no solo 121, décimo 9. Fox 219, voa. Azul 4069, autorizado da colagem, pista 0, vento 200 graus, 049. 200, compacto, pista colagem azul, 4069. O azul Alpha X-ray Echo, monitora a frequência 121.9 para continuar o reboque. Alpha X-ray Echo, 121.9 para reboque. Eu vou 1093, feedback acionamento 8. 1093, autorizado o feedback acionamento para o táxi, chame 121, décimo 9. Está autorizado o acionamento para o táxi, chame 219, 1093. Autorizado pouso, pista no 0, vento 210 graus, 04 nós. Ciente, pouso autorizado, azul 2775. Dessa maneira que você espera, seu Mato Thiago. Azul 4069, está colado aos 29, chame o controle Salvador em 120, décima 8. 208, muito obrigado, senhor. Então, boa final de semana. Igualmente. Azul 4958, estabilizado. Azul 4958, complete final LS, redução para aproximação, chama a torre, levou 2095. 2095, boa. Controle Salvador, muito bom dia. O azul 4069, salvo 1, sua escuta. 4069, contato com a DAS, da via saída salvo 1, era o nível de voo 340, vigilante. Ok, segundo via, salvo 1, ao 340, azul 4069. Passarei o 2229, desça para 2000 pés, Senhora Nova 098, autorizado elétrico, se informe estabilizado. 2018, na reportagem estabilizado. Ou 222 na parceira. 8, continua a aproximação, aguarde aí, pista livre. Olha, pista livre, o quadrado 50. Mantenha quando estiver a pista no zero, a aeronave já passou a estéreo. Azul 2775, no solo aos 3-1. Libera direita, chame solo 1-2-1, décima 9. 2-1, Azul 2775. Autorizado pouso, pista no zero, vento 220 graus, 05 nós. Autorizado pouso, azul 4950. M225 visual com a terra da azul, curta final. Pista na M225, após passagem do tráfego de pouso, autorizado, LR mantém pista no zero. Zero, 104 nosso.